Guarimê, meu pai, é o Guarimê. Guarimê, meu pai, é o Guarimê. Bom. Guarimê, meu pai, que é o Guarimê. Vambora, só. Guarimê, Guarimê, Guarimê, meu pai, é o Guarimê. Mato, meu pai é o Guarimê. Pula perna de um congo, meu pai é o Guarimê. Olha só, Guarimê, meu pai é o Guarimê. Guarimê, Guarimê, Guarimê, meu pai é o Guarimê. Meu pai de Guarimê. Guarimê, Guarimê, Guarimê, Guarimê, meu pai de Guarimê. Guarimê, meu pai é Guarimê. Foco no meu, meu banda, meu pai é Guarimê. Guarimê, meu pai é Guarimê. Guarimê, meu pai é Guarimê. Guarimê, meu pai é Guarimê.